player. Serving the universe. Central Mix. Você ouviu? Central Mix. Com a apresentação de Márcio Edson. Aqui é proibido ficar parado. Central Mix. A sua pré-balada do fim de semana. Semana que vem tem mais. 6:32. ZYZ 217, canal 200, Rádio Comunitária Alternativa FM, 87.9 MHz. Estamos operando na Rua São Paulo, número 363, bairro Centro, município de Acrelândia. Aumente o volume. Nação Sertaneja, agora no seu rádio. Só as melhores pra você curtir. Nação Sertaneja. Oi, turminha, fim de semana, último fim de semana de maio e cá estamos nós, hein? Lua cheia pra encher de sucesso o seu rádio. Eu sou Evandro Filho, a partir de agora te faço companhia. E a primeira que nós vamos trazer pra você é essa daqui, ó, com o Hugo e Vitor. Faria o mesmo, ia querer esfregar na tua cara cada beijo, cada lágrima. Eu no seu lugar só saia de casa com maquiagem à prova d'água, ai, ai, ai, ai. Pra evitar qualquer indício de saudade, serava todos os rolês dessa cidade pra completar sua felicidade. Música sertaneja. Cara, o que você tá arrumando pra sua vida? Hora do café e sua boca tá com gosto de quê? Pinga. Pinga choro desse olho, suor desse corpo e não pinga um pingo de chance dela voltar. Ainda moro na saudade desse peito que espera um bem que não vem. Eu sei que ler verdade normalmente costuma doer, mas esse é pra você, vai. Um dia eu pra eu, leva eu pra rua, leva eu pra cima de umas pele nua. De eu pra eu, anda me desanda porque a vida é muito curta. Reage, não deixa eu mais. É muito curta, porque reage, reage. esse corpo e não tinha um pingo de chance dela voltar. Ah, tudo bem que você não tá bem, que ainda mora uma saudade nesse peito que espera um mês que não vem. Eu sei que ler verdade normalmente costuma doer. Mas essa é pra você, vai. É. De eu pra eu, leva eu pra rua, leva eu pra cima, duas pele nua. De eu pra eu, anda me desanda porque a vida é muito curta. Reage, não deixa eu mandar outra mensagem. Porque a vida é muito curta. Como é que é? Reage, não deixa eu mandar outra mensagem. Pode, faz, de eu pra eu. De eu pra eu, Guilherme Benuto. Pra você que tá no trabalho, bom trabalho, bom plantão, bom fim de semana. Agora tem Juan Marcos e Vinícius. Um passarinho me contou que tem gente aí arrependida, que tá pagando de solteira, mas é uma solteira fictícia. Fala que eu sou isso ou aquilo, mas o que cê fez comigo cê não vai fazer com mais ninguém. Ô bebê, respeita o ex que cê tem. Eu sou o motivo das suas enxaquecas, a saudade que cê mais odeia. Eu sou aquele nome proibido que se as amigas falam, briga feia. Eu sou o motivo da sua enxaqueca, só a saudade que cê mais odeia. Eu sou aquele nome proibido que se as amigas falam, briga feia. Gente aí arrependida, que tá pagando solteira, mas a mal solteira fictícia. Fala que eu sou isso, sou aquilo, mas o que você fez comigo você não vai fazer com mais ninguém. Ô oh, bebê, respeita o ex que você tem, respeita, bem. Eu sou o motivo das suas enxaquecas, sou a saudade que você mais odeia. Eu sou aquele nome proibido, amiga, fala, briga feia. Sou o motivo da sua enxaqueca, a saudade que cê mais odeia. Eu sou aquele nome proibido que se as amigas falam, briga feia. Eu sou o motivo da sua enxaqueca, a saudade que cê mais odeia. Eu sou aquele nome proibido que se as amigas falam, briga feia. O melhor da música sertaneja. Quando a gente termina um coração tá antissocial, mas a gente quer dar uma dissocial na rede social. Tira foto, posta foto, arquiva as fotos antigas e nos stories conteúdo de bebida. Virtualmente eu vou criando a nova vida. Segura, Marcos e Cristiano! Eu vou deixando meus pedaços paz, te tirando de mim canto a garfo. Joga a mãozinha pra cima, Matheus e Cristiano. Tamo junto. Mais ou menos assim, ó. Tira a foto, posta a foto, arquiva as fotos antigas e nos stories conteúdo de bebida. Virtualmente eu vou criando a nova vida. E essa nova vida se resume em só beber, me envolver, momentaneamente te esquecer. Eu vou deixando meus pedaços pelas bocas, pelas camas. Eu passo te tirando de mim, capa a capa. E essa nova vida se resume em só beber, me envolver, momentaneamente te esquecer. Eu vou deixando meus pedaços pelas bocas, pelas camas. E eu passo te tirando. Às vezes tudo é questão de não fazer mais questão. Quantos nãos eu tive que tirar da minha boca pra não arrancar outras roupas. Quantas vezes tive que prender o meu instinto pra não soltar minha mão boba. Enquanto você tá solta, provavelmente você me nua. Abaixando o banco, desabotoando jeans enquanto sem futuro, caço na rua escura. Você não merece eu, merece o malandro que eu vou mirar. Você gosta dos que mente, dos que engana, dos que transa e depois some, então dá. O vagabundo que era só na sua cama, agora vai viver pra vagabundear. Fica torcendo pra uma boca cancelar e ter brecha na agenda. Eu te pegar. Cê não merece eu. Cê não merece eu. Cê não merece eu. Cê não merece eu. Isaio Rodolfo, prepara o show. Enquanto você tá solta, provavelmente cê me nua. Abaixando o banco, desabotoando o jeans enquanto sem futuro. Sua rua escura. Cê não merece eu, merece o malandro que eu vou virar. Cê gosta dos que mente, dos que engana, dos que traz e depois some, então tá. O vagabundo que era só na sua cama, agora vai viver pra vagabundear. Fica torcendo pra uma boca cancelar e tem brecha na agenda pra eu te pegar. Cê não merece eu. Felipe Araújo com Israel Rodolfo, muita gente aí no carro curtindo o nosso programa. Pra você que tá na carona, no banco da frente do seu carro, boa viagem pra você, seguimos juntos, hein? Paradinha rápida, já já tem Guilherme Santiago. Nação Sertaneja, a sua música sertaneja preferida. A vida é o bem mais precioso que temos. E viver com saúde, compartilhando momentos únicos de alegria ao lado da família e das pessoas que amamos, não tem preço. Dr. Juscelino Santos, cirurgião vascular e angiologista, é referência no estado do Acre em tratamento de varizes, veias quebradas, vasinhos, trombose, lipedema, úlcera venosa, aneurismas e problemas de circulação em geral, realizando também ultrassom Doppler arterial e venoso, além do Doppler de artérias carótidas, que é padrão ouro na prevenção do AVC isquêmico e está incluso no nosso check-up vascular. Se você tem colesterol alto, triglicerídeos, diabetes, varizes, vasinhos, formigamentos, hematomas roxos que aparecem do nada, dores ou cansaço nas pernas, fique atento. A Angiovasque possui modernas instalações, equipamentos de ponta e profissionais credenciados para cuidar de você e de sua família. Estamos no Instagram e Facebook, arroba Dr. Juscelino Santos. Telefone WhatsApp 68 981 23 24 52. Dr. Juscelino Santos, fazendo a sua saúde circular. ILT, Informática e Assessoria Rural. ILT, Informática e Assessoria Rural. Oferecemos serviços especializados para regularização de imóveis urbanos e rurais. Fazemos mapas memoriais e georreferenciamento, ITR, CCIR e CAR. Trabalhamos também com inscrição estadual do produtor rural, notas fiscais para frigorífico, transporte ou para financiamento bancário. Estamos localizados na Rua Sebastião Bocalon, número 162. Telefone para contato 68 992 43 83 26. Falar com Afrânio ou Fábia. Já pensou que o seu trabalho pode fazer a diferença na vida das pessoas? Aqui no Sicredi você tem a oportunidade de colocar o seu talento em ação e vivenciar como o nosso propósito e os nossos desafios promovem o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Acesse sicredi.com.br/carreiras e venha trabalhar no Sicredi. O seu talento para um mundo melhor. Precisou fazer algum tipo de exame laboratorial? Procure o melhor, o mais completo e mais moderno laboratório de análises clínicas da cidade. Laboratório Popular. Exame de sangue, exames de urina, toxicológico, DNA, entre outros exames laboratoriais, é só no Laboratório Popular, localizado na Avenida Geraldo Barbosa. Telefone 981103436 ou 98405689. Laboratório Popular. Além de exames, fazemos amigos. Supermercado Capixaba. Facilidade e qualidade para comprar com mais comodidade. Aqui você encontra variedade. Supermercado Capixaba conquistou a cidade. Oh, e você roda a cidade inteira, mas vem comprar comigo, porque eu sou o supermercado preferido. Porque eu sou o supermercado preferido. Supermercado Capixaba, você é bem atendido. É o seu supermercado preferido. É o seu supermercado preferido. Supermercado Capixaba, qualidade e bom preço em um só lugar. Ligue agora 689-9212-3079 e aproveite nossas promoções imperdíveis. Super Feirão, quarta-feira, dia do frango. Sexta-feira, dia de hortifruti e sabadão do churrasco. Compre acima de R$100 e concorra a 4 motos 0 quilômetro. Estamos na Avenida Geraldo Barbosa, 540, Centro de Acrelândia. Venha já. Supermercado Capixaba. Chegou a hora em que sua obra ou sua casa está precisando de material elétrico? A Padrão Materiais Elétricos é o lugar certo para você. Trabalhamos com as melhores marcas e condições do mercado. Temos fios, lâmpadas, interruptores, disjuntores, conectores, tomada, isoladores e outros. E na hora de colocar o seu padrão de energia, também temos prontinho para você. Mono, bifásico e trifásico e com o melhor preço da nossa cidade. Visite-nos e faça um orçamento com quem entende do assunto. Padrão Materiais Elétricos. Telefone e zap 999-42-1529. Estamos na Avenida Denilson Rogério, entrada de Acrelândia. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai encontrar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Brasil. 87,9, tocando o que toca seu coração. 6:52. Aumenta o volume. Estamos de volta com Nação Sertaneja. Falei que era ligeiro, já estamos por aqui com mais som pra você. É o fim de semana na melhor estação, Guilherme Santiago. Use essa noite pra despedir da minha boca. Escolhe aquela sua roupa, ensaia no espelho um adeus. Mas não se engane, eu não te amei à toa. Hoje sou outra pessoa por causa do amor que me deu. Tem mais o que conversar. A gente se amou demais. O plano não era acabar. Mas tem tanta peça fora do lugar. Tentei acompanhar seus passos, mas é que correr descalço queima. Dói. Vamos terminar de boa. Passa aqui em casa hoje. Use essa noite. Escolhe aquela sua roupa. Ensaia no espelho. Mas é que correr descalço queima, dói demais. Mas vamos terminar de boa. Faça aqui em casa hoje. Use essa noite pra despedir da minha boca. Ensaia no espelho. Sertaneja, o melhor da música sertaneja. Lagado eu bebo com gosto, se eu não bebo eu sofro. Na mesa tem uma garrafa e no meu celular tem um chip novo. Prontinho pra ser bloqueado por ela. Quando ela ouve minha voz, ela desliga na cara. Direto pra caixa, mas eu insisto mais um pouco. Aí eu ligo pelo celular dos outros. Tem uns 300 celular nessa balada pra eu te ligar. E um por um você vai ter que bloquear. Vai ser tipo cobrança de banco. Secos eu ligo de novo. Eu só quero ouvir o seu oi. Para de ligar seu oi. 300 celular nessa balada pra eu te ligar. E um por um você vai ter que bloquear. Vai ser tipo cobrança de banco. Secos e eu ligo de novo. Eu só quero ouvir o seu oi. Para de ligar seu oi. Continua atendendo só falta os 200 e pouco. Mais um pouco. Aí eu ligo pelo Eu só quero ouvir o seu oi. Para de ligar seu nome. Presença celular nessa balada pra eu te ligar. E um por um você vai ter que bloquear. Vai ser tipo cobrança de banco. Secos e eu ligo de novo. Eu só quero ouvir o seu oi. Para de ligar seu nome. Continua atendendo São Paulo 200. João Bosque, Vinícius com Israel Rodolfo, 300 celular. E olha, você já chega junto nas redes sociais aqui da rádio, já manda aquele salve, pede a sua música, pode pedir inclusive aquela moda pro Cantinho Caipira, viu? Estamos esperando você. Agora tem Michelle Andrade. Já são 11 e pouco e o meu celular ainda não tocou. Acho que você não bebeu o suficiente pra vir procurar seu ex-amor. Tô torcendo pra você ligar. E se ligar eu vou te atender. E se eu atender já sei onde vai dar. A gente se usa eu vou me arrepender. Vai! O que é que quando tomar umas me liga atrás de prazer. Você. Música sertaneja. Você tá presa na prisão sem grades. Quer ficar algemada com a saudade. Só na sua cabeça que a gente tem volta. Não responder mensagem também é resposta. Dá sua volta por cima. Eu já segui minha vida e você não se toca. Aceito nossa música sertaneja. Falou que vai fazer, cumpre. Não quer se comprometer, não fala, não inventa desculpa. Palavra é coisa cara, caráter é coisa rara. Não faz ela se apaixonar por nada. Se quer só uma noite de prazer, joga limpo de não. Só diga que ama com certeza de que não é só tesão. Amor de cama sempre acaba em traição. Leva uma coisa pra sua vida. Homens fracos sem mãos, homens fortes sem família. Pra sua vida, homens fracos sem amor. Você curtindo Hugo Henrique, caráter, versão ao vivo, a nova de Hugo Henrique, que tá estourado, hein? Já já a gente canta juntos com Maiara e Maraíza. Nação Sertaneja, a sua música sertaneja preferida. Proatec, projetos e assessoria técnica rural, elaboração de projetos rurais, Pronaf, Pronamp Custeios, investimentos, máquinas e implementos, georreferenciamento rural e urbano, CAR e retificação do CAR, dispensa e licenciamento de outorga, dispensa e licenciamento ambiental, regularização fundiária, credenciados junto aos bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Baza, Caixa Econômica, Sicredi, Sicoob, localizado Avenida Brasil, número 385, Centro, Acrilândia, Acre. Contato Rodrigo Venâncio, 68 992 48 3089. Clínica Odontológica Doutora Bex Martins e Doutora Alessandra Bernardi. Precisou fazer um tratamento dentário, obturação, restauração, implante dentário, cirurgia de siso, colocar aparelho ou tratamento de canal? Procure o consultório odontológico Doutora Bex Martins e Doutora Alessandra Bernardi, ali na rua Sebastião Bocalon Rodrigues Júnior, ao lado da barbearia Tereré. Agende sua consulta pelo telefone 992-37-4976. 992-37-4976. Consultório odontológico Doutora Bex Martins e Doutora Alessandra Bernardi. Pra gente ser feliz, pra festa começar, 87,9 é só você se ligar. Aumenta o volume. Estamos de volta com Nação Sertaneja. Ali que era ligeiro ao fim de semana com muita música do jeitinho que você gosta. Energia sempre lá em cima, hein? Bota um sorrisão no rosto e bora aumentar o volume do rádio. Maiara e Maraíza. Eu não vi a vida sem você. E agora que eu tô sem, eu descobri que nem. Eu não aceitava te perder. E agora que eu perdi, foi que eu entendi. Quando eu namorei você, eu terminei comigo. Eu era massa e tô queimada até com os meus amigos. O amor cega tanto a gente que eu nem tinha percebido que eu tava amando o inimigo. Eu

Esse aqui é o sonsaço de Taime Thiago, entregador. Olha, sabia que o Thiago, da dupla Taime Thiago, tem o nome de Guilherme Borato? É, conhecido por Gui, mas faz parte aí da dupla Taime Thiago há pelo menos aí uns 8 anos já, hein? Ninguém sabe, mas agora tá sabendo. Falando em ninguém sabe, a nova de Wesley Safadão. Se para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando. Daqui a pouco já tem Zé Povinho falando. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ontem mesmo eu falei pra você que o que rola entre a gente ninguém pode saber. Cuidado pra ele não perceber. Eu tô falando, apagando a mensagem e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando e apagando a mensagem e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente. A gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Eu tô falando e apagando a mensagem e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Gostosinho, ha! Eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso. Música sertaneja. Jorge Mateus. Se um gesto, um olhar muda o jeito, fecha a cara sem perceber. E quando eu ligo não atende o telefone. E quando atende, logo me chama pelo nome. São coisas simples, não difíceis de entender. O seu cuidado em excesso me faz ver que lá no fundo seu amor pode temer. Que cuidar de mim é a saída pra você. E perceba então sua respiração quando eu te deixo sem saída. E de repente então você sorri, olha pra mim, mexe no cabelo tão sem graça e diz assim: me ame mais, venha correndo e dê um pulo em meu pescoço. Mais gostoso, como me alegra ver você dizendo mais. Me dá um cheiro, por favor, me ame mais. Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço, como eu adoro o seu jeito mais gostoso, como me alegra ver você. você dizendo mais. Me dá um cheiro, por favor. Percebo então sua respiração quando eu te deixo sem saída. E de repente então você sorri e olha pra mim, mexe no cabelo tão sem graça e diz assim: me ame mais, venha correndo e dê um pulo em meu pescoço. Como eu adoro o seu jeito mais gostoso, como me alegra ver você dizendo mais. Me dá um cheiro, por favor. Você dizendo mais, me dá um cheiro, por favor, me ame mais, me ame mais, me ame mais, por favor, me ame mais. Sertaneja. Só no balanço, só no balanço. MF Xande Avião, juntou fogo e gasolina. Balançando mais que uma rede. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vou ficar disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceite só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Olha que fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem cá, cá. Pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. Olha no balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra cessar balanço. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. Ser prioridade, olha que eu quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem cá, cá, pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero só ver teu sentimento. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra balanço. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver teu sentimento. Aqui tem nós. Fala o nome do garoto. Matheus. Muito prazer, senhor avião comandante. Balanço da rede, essa daqui é boa demais, hein? Matheus Fernandes com Xande Avião, trazendo aquele clima gostoso de fim de semana só pra você. Nação Sertaneja, a sua música sertaneja preferida. É a Vitória Eletro. Vitória Eletro tem o que você precisa. É onde o seu sonho se realiza. Vitória Eletro, qualidade comprovada. Os mais lindos móveis para a sua casa. O atendimento é personalizado. Vitória Eletro, sempre do seu lado. Parcelamentos nos cartões e no carnê. Vitória Eletro tem o um pagamento facilitado. Vem para a Vitória, aqui é barato. Na Vitória Eletro, pagamento facilitado. Vem para a Vitória, aqui é barato. Pensou em móveis e eletrodomésticos? Pensou na Vitória Eletro. Milhares de produtos em 10 vezes sem juros nos crediários e em 12 vezes sem juros nos cartões. Vitória Eletro, facilitando a sua vida. Vitória Eletro, aqui é mais barato. Mais que soluções para a sua vida financeira, é ter com quem contar. E aqui no Sicredi você conta com conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros e tudo mais que precisar para a sua vida financeira prosperar. Além de um atendimento próximo, ágil e interessado nos seus sonhos, sempre pronto para ajudar a realizá-los. Abra sua conta em sicredi.com.br. Está procurando um restaurante com uma comida deliciosa, sucos naturais e atendimento nota 10? Então venha para o Restaurante Familiar, onde tudo é feito com muito sabor e muito amor. Sua única preocupação vai ser qual prato escolher. Se você não pode vir até o Restaurante Familiar, mas quer pedir a sua marmita, é só entrar em contato conosco pelos telefones 992382116 ou 992243058. Vamos entregar na sua casa ou no seu trabalho. Restaurante Familiar, localizado na Rua Sete Quedas, próximo à Casa de Carne e Distribuidora de Bebidas do Tampinha. Eu disse Restaurante Familiar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Tá na rádio 87,9 FM. Tá na nossa. 87. Tá legal. 87,9. Aumenta o volume. Estamos de volta com Nação Sertaneja. De volta, aqui é o Evandro Filho, sempre contigo e trazendo notícia também, ó. A crise econômica está fazendo os argentinos abrirem mão de um de seus símbolos nacionais, o churrasco. O consumo de carne bovina por habitante caiu 18,5% no país em um ano, atingindo o menor nível em 30 anos. A pecuária na Argentina remete à chegada dos espanhóis e a exportação de carne explica em parte o período de maior crescimento do país na virada do século XX. Foi por motivos econômicos, então, que a Argentina ficou conhecida pelo churrasco. Diga-se de passagem, um dos melhores do mundo, hein? Agora, imaginar que a classe média do país não pode pagar pela carne é mais um triste retrato da crise econômica da Argentina. Hora de mais som, Bruno e Barreto. Fica junto pro resto da vida. Eu não tava esperando essa despedida. Ainda mais que nunca teve traição nem briga. Você chega e fala seco que acabou a liga. Minha boca não vai ser boca, minha cama não vai ser cama. E nem eu vou ser eu sem você. Estamos com duas coisas prontas, você com a mala e eu com a lágrima pra descer. E aí, como é que faz pra gente dar tchau? Vai ser beijo no rosto, aperto de mão, ou vira as costas, sai normal. E aí, como é que eu faço com minha liberdade? Você vai me bloquear, fica com outra pessoa, e eu envio aonde essa saudade? Não vai ser boca, minha cama não vai ser cama. E nem eu vou ser sem você. Estamos com duas coisas prontas, você com a mala e eu com a lágrima pra descer. E aí, como é que faz pra gente dar tchau? Vai ser beijo no rosto, aperto de mão, ou vira as costas, sai normal. E aí, como é que eu faço com minha liberdade?

Infelizmente não bateu aqui pra gente. Eu tô indo embora, vai ter que ser agora. Em outra vida tomara que seja diferente. É. Mas é, eu também acho uma pena ter que acabar tudo assim. Eu sei que pra você tava perfeito o esquema. Você beija o mundo e volta pra mim. Eu fui muito além dos meus limites. Gostei mais de você do que de mim. Só Deus sabe de tudo que eu passei pra ficar com você. Agora eu tô voltando pra mim. Agora eu tô voltando pra mim. Nação Sertaneja. Não vai virar tendência o que a gente criou. Vai quebrar cartório o que a gente inventou. Prejuízo pro amor. A gente nunca combina de se encontrar. Com seus rolês, com seus rolês pra lá. Cada um faz seu papel. Não tem fidelidade, mas se torna dois fiel. A gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil transa e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. A gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil transa. Eu sou pra lá. Cada um faz seu papel. Não tem fidelidade, mas se tromba é dois fiel. A gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil traz e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. E a gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil traz e pega fogo. Não civil, só você que vai. Quando a luz da cidade se apaga, você me confunde. Não sei te decifrar. Chega iluminando meu quarto, feito um vagalume que eu tento segurar. Eu juro que eu tento entender o que se passa na sua cabeça. Você vem aqui, me promete o mundo, me faz apegar numa falsa certeza. E eu te pressiono contra o meu colchão, sabendo que você vai responder. Joga um balde de água fria quando eu te pergunto, e aí o que vai ser? Namorar não vou, não vou. Toda vez é a mesma resposta na cama, depois que o suor já pingou. Namorar não vou. Quando eu solto um te amo na lata, cê solta uma risada e um vixe fogo. Namorar não vou, não vou. Toda vez é a mesma resposta na cama, depois do suor já pingou. Namorar não vou, não vou. Quando eu solto um te amo na lata, cê solta uma risada e um vixe fogo. Namorar não vou. Juro que eu tento entender o que se passa na sua cabeça. Você vem aqui, me promete o mundo, me faz apegar uma falsa certeza. Eu te pressiono contra o meu colchão, sabendo que você vai responder. Jogo um balde de água fria quando eu te pergunto, e aí o que vai ser? Namorar não vou, não vou. Toda vez vem a mesma resposta na cama, depois que o suor já pingou. Namorar não vou, não vou. Quando eu solto um te amo na lata, cê solta uma risada e um vixe fogo. Namorar não vou, não vou. Toda vez vem a mesma resposta na cama, depois que o suor já pingou. Namorar não vou, não vou. Quando eu solto um te amo na lata, cê solta a risada e um bicho em fogo. Namorar não vou. Namorar, não vou, é o som de Nayara Azevedo. Curtimos ainda Bruno Lidener, Gustavo Mioto e já já tem o Cantinho Caipira, segura aí. Nação Sertaneja, a sua música sertaneja preferida. Se você pode sonhar, você pode realizar. Realizar sonhos depende de dedicação. Então, pode sonhar que iremos realizar. A Loja Geraldo Eletro está junto com você. Toda a linha de móveis em 10, 15 e até 24 vezes, com condições imperdíveis. Temos móveis de madeira, armários, sofás, fogão e muito mais. É muita variedade. Venha conferir. Geraldo Eletro, na Avenida Adenilson Rogério de Oliveira, 1334. Telefone 68-99942-1530. Supermercado Capixaba. Facilidade e qualidade para comprar com mais comodidade. Aqui você encontra variedade. Supermercado Capixaba conquistou a cidade. E você roda a cidade inteira, mas vem comprar comigo, porque eu sou supermercado preferido. Porque eu sou supermercado preferido. Supermercado Capixaba, você é bem atendido. É o seu supermercado preferido. É o seu supermercado preferido. Supermercado Capixaba, qualidade e bom preço em um só lugar. Ligue agora 689-9212-3079 e aproveite nossas promoções imperdíveis. Superfeirão, quarta-feira, dia do frango. Sexta-feira, dia de hortifruti e sabadão do churrasco. Compre acima de R$100 e concorra a 4 motos 0 quilômetro. Estamos na Avenida Geraldo Barbosa, 540, centro de Acrelândia. Venha já! Supermercado Capixaba. O som que mais toca. 87,9 FM. A música raiz que o sertanejo gosta. Cantinho Caipira. Opa, de volta no seu rádio. Agora é hora de moda sertaneja. É o Cantinho Caipira que tá no ar pra você. É aquele momento que você adora pra bater a poeira do chapéu, abrir a porteira da saudade, encostar aí o trator debaixo do pé de manga pra curtir moda de viola, hein? Meu amigo carreteiro, caminhoneiro, aposentado, alô comerciante, empresário, microempreendedor, aumenta o volume do radinho, ó. Tem Zé Mulato e Cassiano, o homem é espingarda. Agora, pura filosofia do Cerrado. É, quem achar que estamos errados, que atira primeiro do mate. Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Ei, compadre, pensando bem, a vida da gente é igual a uma espingarda. Se atira, atira, vai atirando vida fora, quando chega lá pro fundo tem lenca. É, verdade. Todos em 20 até os 30. Nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada e o atirador caçoa. Sentimento tá sobrando, muitas vezes atira a tua. É só triscar no gatilho que a língua de fogo avua. Bom demais, compadre. Estreia batuta, tem que ser mata até marimbondo. É, atira até em bruxê. Isso é como diria nosso irmão Galvãozinho, fim de mundo. Dos 30 até os 40, pode prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atire em qualquer bicho, nem colocar chumbo no chão. Só atire em caça boa, pra não perder munição. Caboclo trecheiro não espediça chumbo, compadre. Só atire em bicho que presta, trem do lombo bonito mesmo. Porque o trem vai ficando difícil, pode vacar, espingarda fraca. E dos 40 aos 60, a arma tem que ser tratada. Atira uma vez ou outra, se for bem lubrificada. Por cada tiro ela passa um tempão de pendurada. Dá um tiro e vai a 10, a mola tá relaxada. É um flagelo, compadre. Se aponta, o tiro não sai, você torna apontar o trem lenta, o arco passa fora e você fica na mão. E dos 60 em diante, dando gozar pro mar, a arma não atira mais. E se atirar é boato, espingarda enferrujada, só aponta pro sapato. Virou peça de museu, esse mundo é mesmo ingrato. Cuidado, espingarda de velho só serve pra matar a cobra, compadre. Só atira no que tá no chão. É, não há mutina que aguenta. Danada. Depois dessa triste fase, só piora todo dia. Olha a arma tem na parede, só ferrugem e maresia. Quem deu tiro e mata onça, já nem assusta a cutia. Nunca mais irá caçar lá no cacão da porquia. Cantinho Caipira, só as modas boas. Deixaram cicatriz que não me sono persistente, o silêncio entre importava. O gemido do urutau toda noite me assustava. As mais bonitas auroras o meu sertão deslumbrava. O foguete de menino mudava o meu destino conforme a vida passava. Foi embora, papai depois a seguir. Meu irmão deixou o mundo, a mana também partiu. Levaram tudo que eu tinha, deixaram-me um vazio. Golpes que a vida abre, só meu coração que sabe quanta dor que já senti. João Mulato e Douradinho, Golpes da Vida. Pensa no modão ajeitado, hein? Agora tem ele, Silvio e Zé Goiano, Viola Sagrada. Sagrada escultura encantada que vive laçada pelos braços meus. Viola pureza, filha sertaneja que luta em defesa de onde nasceu. Eterna viola, você me consola, rainha e senhora, sou escravo teu. Viola celeste, seu canto parece um hino de prece na voz de Deus. Viola excelência, base e essência da sobrevivência de sua cria. Viola esteio dos meus devaneios, amamenta em teu seio canções e poesia. Viola candeia, alcova e sereia que vive nas veias do meu coração. Viola menina da face divina, luz e retina da minha ilusão. Viola candura, raiz e cultura, cerne da moldura que estampa o sertão. Viola dileta, tu és o profeta que inspira o poeta a pregar canção. Viola excelência, base e essência da sobrevivência de sua cria. Viola esteio dos meus devaneios, amamenta em teu seio canções e poesia. Cantinho Caipira, só as modas boas. Em Mato Grosso, sertão cuiabano, vive a boiada ali nos pantanais. Apareceu um rapazinho pobre que neste mundo vivia sem paz. E foi chegando na Fazenda Estrela do seu Timóteo, grande fazendeiro, que vendo aquele sorriso criança, chamou Joãozinho pra seu companheiro. alegre de grande talento, ali vivendo na lida de gado, foi revelando em muito pouco tempo ser boiadeiro dos mais afamados. Foi transportando o gado pro sertão, bom laçador e grande berranteiro. Foi na cidade de Ponta Porã, ele arranjou seu amor primeiro. Cortando estrada cheio de poeira, avermelhando o chão dos pantanais, quando a lembrava na linda faceira, o seu berrante chorava demais. Mas o destino mudou sua vida, quando gozava a flor da mocidade, naquela grande luta boiadeira, a sua herança foi enfermidade. Boiadeiro, coração doente, foi despedido do seu Mato Grosso. Foi pra São Paulo para tratamento e conhecer o gigante Colosso. Foi recebendo um coração paulista, deixando o seu que veio do sertão. Doutor Zerbini com a mão sagrada, foi quem lhe fez essa transplantação. Boiadeiro de coração novo, mas durou pouco a sua nova vida, pois o destino lhe tombou por terra, foi se portando a sua despedida. Assim termina a vida de um caboclo, que Deus te guarde no reino da glória. Vai boiadeiro de dois corações, fica seu nome no livro da história. Cantinho Caipira, só as modas boas. O meu primeiro pagode, uma bomba que explodiu, foi o pagode em Brasília que até hoje não caiu. Nasceu no som da viola, está no som do bandejo. Lá na casa do Ibope fala o pagode primeiro. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. Rei do pagode nasceu no braço desta viola. Pagode é um rochedo, é pedreira que não rola. Quem diz que o pagode cai, tá doente da cachola, querendo tirar a pinta que tem na pena da Angola. O pagode verdadeiro tem que ter som de viola. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. Nasceu no braço desta viola. Meu pagode está tinindo no salão e no terreiro. Tá na boca do caboclo, tá no pé do batuqueiro. Eu já tô desconfiado e até Deus é pagodeiro. Carnaval é quatro dias, meu pagode é o ano inteiro. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. som de Tião Carreiro e Pardinho, a majestade, o pagode, pensa no modão bom, hein? É o fim de semana bem ajeitado pra você, o último fim de semana do mês de maio. Estamos aí na lua cheia, enchendo de alegria, enchendo de saudade, nostalgia no seu rádio. Nação Sertaneja, a sua música sertaneja preferida. Se acabou o gás, não tem problema, o nosso é de qualidade, o preço vale a pena. Você quer rapidez na hora de receber o seu gás de cozinha? Então ligue agora mesmo para a Casa do Gás. 99283-2057. Aqui a escolha é sua. Temos gás da Amazon Gás e Fogás. Não se aperreie. Se o gás acabou, a Casa do Gás é rápida e não deixa você na mão. Ligue agora. 99283-2057. Casa do Gás. Rua Minas Gerais, centro de Acrelândia. Chegou! Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Está procurando um restaurante com uma comida deliciosa, sucos naturais e atendimento nota 10? Então venha para o Restaurante Familiar, onde tudo é feito com muito sabor e muito amor. Sua única preocupação vai ser qual prato escolher. Se você não pode vir até o Restaurante Familiar, mas quer pedir a sua marmita, é só entrar em contato conosco pelos telefones 992-38-2116 ou 992-24-3058. Vamos entregar na sua casa ou no seu trabalho. Restaurante Familiar, localizado na Rua Sete Quedas, próximo à Casa de Carne e Distribuidora de Bebidas do Tampinha. Eu disse Restaurante Familiar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. 87,9. Aonde você estiver, nós estamos com você. 8 e 1. Aumenta o volume. Estamos de volta com Nação Sertaneja. Opa, aqui é o Evandro Filho junto contigo, trazendo o som de Zé Neto e Cristiano. Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui, lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro. E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho, mergulha na bebida, liga pra recaída. Liga de seu orgulho com o uísque puro. É a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho. Mergulha, mergulha na bebida, fica pra recaída e bebe seu orgulho. Yeah. Sertaneja. Ela do iPhone acesa em cima da mesa, esperando o plim pra lascar minha vida. Mais uma mensagem sua recebida. Aí a mente fala pra ponta do dedo, responde não porque aperta no vermelho. Mas a porra do coração entra na briga e fala assim: sou eu que apanho, então vai e liga. Afinal, um corte em cima do outro não é outra ferida. E lá vou eu pra boca que me despedaça, quebrar a cara no copo que vale a leva. Pra mim ser duas pessoas numa só, a melhor e a pior. E lá vou eu pra boca que me despedaça, quebrar a sou eu que apanho, então vai ligar. Afinal, um corte em cima do outro não é outra ferida. Lá vou eu pra boca que me despedaça, quebrar a cara no corpo que vale a raiva. Pra mim ser duas pessoas numa só, a melhor e a pior. E lá vou eu pra boca que me despedaça, quebrar a cara no corpo que vale a raiva. Pra mim ser duas pessoas numa só, a melhor e a pior. E lá vou eu pra boca que me despedaça, quebrar a cara no corpo que vale a raiva. Pra mim ser duas pessoas numa só, a melhor e a pior. Ah, meu Deus, não tem jeito não. A melhor é a pior. César Menotti, Fabiano. E olha, tem gente fazendo aniversário hoje. Parabéns, felicidades, tudo de bom. Que Papai do Céu possa abençoar a sua vida, hein? Max e Luan. Umas línguas na minha boca, uns lençóis no meu corpo. Mas a gente não passa, a gente não passa, a gente não passa no outro. Eu tô me virando do jeito que dá, ocupando minha boca pro meu coração não lembrar. Se eu pudesse eu botava no beijo, mas o tempo só anda pra frente pro meu desespero. Tô batendo na porta pra ver se ela abre. Eu disfarço o meu erro, ter ficado tanto tempo longe desse beijo do amor da minha vida. Eu tô chorando na porta depois de ouvir o que ela... O pau tá atorando, a cama estralando. Eu tô chorando na porta depois de ouvir o que ela tá fazendo. Tô vendo que ali não tem mais sentimento. Só não lembrar, se eu pudesse eu voltava no beijo. Mas o tempo só anda pra frente pro meu desespero. Tô batendo na porta pra ver se ela abre. Onde espaço meu erro de ter ficado tanto tempo longe desse beijo do amor da minha vida. Tô chorando na porta depois de ouvir o que ela tá fazendo. O pau tá torando, a cama estralando. Eu tô chorando na porta depois de ouvir o que ela tá fazendo. Tô vendo que ali não tem mais sentimento. Sentimento. gente não passa, a gente passou. Nação Sertaneja, o melhor da música sertaneja. Na primeira foto, o braço aberto saindo do mar. E na legenda, livre pra voar. Na segunda foto, pôr do sol com um sorriso largo. E na legenda, tchau, adeus, passado. Tá cedo pra comemorar, tem muita coisa pra esquecer. Essa certeza vai mudar, tarde demais pra arrepender. Vai curtindo aí, vai postando aí, vai rindo de mim. Ser solteiro em Salvador é fácil. Eu quero ver em Gramado. Quando chegar o frio, você abrir o vinho e olhar pro lado, um casal beijando apaixonado. Seu coração vai bater gelado. Vai arrepender de ter apagado meu contato. Mano, eu quero ver ser solteira em Gramado. Tá cedo pra comemorar, tem muita coisa pra esquecer. Essa certeza vai mudar, tarde demais pra arrepender. Vai curtindo aí, vai postando aí, vai rindo de mim. Ser solteiro em Salvador é fácil. Eu quero ver em Gramado. Quando chegar o frio, você abrir o vinho e olhar pro mar, um casal beijando apaixonado. Seu coração vai bater gelado. Vai arrepender de ter apagado meu contato. Vai arrepender de ter apagado meu contato. Eu quero ver você solteira em Gramado. O melhor da música sertaneja. Acordei com a puta saudade de mim. Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci. O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro. Fazia um tempo que eu não saía desse quarto, não falava com ninguém. Hoje eu me sinto bem, me libertei de alguém. E agora eu vou voar também. Hoje eu vou pro meio do povo, deixar os pescoços mostrar os pegs escandalosos. Quando tamo, só toca nessa anima. Café crino, comando o ritmo. E aí elas descem no chão. Tem vida melhor, mas festa não. Tem vida melhor, mas festa não. Elas vêm jogando, vou pra cima. Quando tamo, só toca nessa anima. Café crino, comando o ritmo. E aí elas descem no chão. Hoje eu vou pro meio do povo, deixar os pescoços roxos, dar os pegs escandalosos. Bota a cama pra bater. O que vai ter de gente correndo perigo por causa do bandido criado. apaixonado por você. Não estranha minha vontade de viver. Não é vingança, é só cansaço de sofrer. O que vai ter de gente correndo perigo por causa do bonde criado? Sonsaço de Luan Santana, você. Fechando Nação Sertaneja de hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. As melhores músicas sertanejas atuais e o sertanejo raiz. Você ouviu em Nação Sertaneja. 8:14. ZYZ 217. Canal 200. Rádio Comunitária Alternativa FM 87.9 MHz. Estamos operando na Rua São Paulo, número 363, bairro Centro, município de Acrelândia. As melhores do mundo. Você quer ouvir? Sobe o som, porque está começando o Top 40. My Saturn has returned. When I turned 27, everything started to change. Took a long time, but I learned. There's two kinds of people. One is a giver, the one's always trying to take all they can take. So I'm saying goodbye to the people that I feel are real good at wasting my time. No regrets, baby, I just think that maybe you go your way and I'll go mine. It's been good time. But you got dark energy, something I can't unsee, and I've got to take care of myself. I found a deeper well. I used to wake and bake, the gravity bong that I made, start the day. For a while it got me by. Everything I did seemed better when I was high. I don't know why. So I'm getting rid of the habits that I feel are real good at wasting my time. I just think that maybe it's natural when things lose their shine, so other things can glow. I've gotten older now, I know how to take care of myself. I found a deeper well. Growing up, we had what we needed, shoes on our feet, but the world was as flat as a plate, and that's okay. The things I was taught only took me so far, had to figure the rest out myself. And then Top 40. Sí que tiene un sentido emprender el vuelo sin el miedo conocido de un golpe de viento. Yo que escondía el lado salvaje a más de 100 metros bajo la tierra. melhores do mundo. Top 40. Started following the brightest star. Maybe on that road ahead we'd find out who we really are. Made sacrifices, never put our weapons down, just kept on fighting. When everyone said no, that's when we'd start to go. How did we know? Do mundo. Top 40. I've been on my own for the longest time, searching for my own through uncertainty. Got no place to go in this state of mind. Trying to find a meaning in my life, but I still got a place to go. searching through the darkness now. Heartless, don't know where my heart is. Wondering where the spark went. I don't know where to go, but I know that I'll find my way. Trusting in the process, trust I'm making progress. I'm on the cusp, so just trust me, yeah, I got this. I know if I just hold on, that I'll have my day. I've been on my own for the longest time, searching for my own through uncertainty. Got no place to go in this state of mind. Trying to find a meaning in my life, but I still got ways to go. Forgotten, I'll be in the lost and found. All fear, running out of options. Oh, I wish that there only was a way to make it all slow down. And if I had the answers, maybe I could solve this. Maybe it'd be easier than dealing with my conscience. It's a shame that I carry all this weight on my shoulders now. I've been on my own for the longest time. Searching for my own, the uncertainty. Got no place to go in this state of mind. Trying to find a meaning in my life, but I still got ways to go. Top 40. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Brasil. Se acabou o gás, não tem problema. O nosso é de qualidade e o preço vale a pena. Você quer rapidez na hora de receber o seu gás de cozinha? Então ligue agora mesmo para a Casa do Gás. 99283-2057. Aqui a escolha é sua. Temos gás da Amazon Gás e Fogás. Não se aperreie. Se o gás acabou, a Casa do Gás é rápida e não deixa você na mão. Ligue agora 99283-2057. Casa do Gás, Rua Minas Gerais, Centro de Acrelândia. Chegou! 87,9, a rádio que contagia com alegria. 8:30. Top 40 está de volta. Aumente o volume. Feels like I've been waiting for a lifetime for lightning to strike me. Daydreams. Feels like I've been sending out the signals, hoping that you'll find me. I don't need the details, you don't need to tell me. It's like I already know where you'll be. You and me, we were lovers in a crossfire. So dancing in the midnight glow, I wanna hold you for a lifetime. Oh, we know these are familiar places. Maybe we're not just strangers. You and me, we were lovers in a crossfire. Oh, we dancing in the middle. melhores do mundo. Top 40. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. This is tomorrow's never promised. Lock me up in the bed. Do mundo. Top 40. Even something as small as an apple, it's simple and somehow complex. Sweet and divine, the perfect design. Can I speak to the architect? There's a canyon that cuts through the desert. Because of a flood, was it devised, or were you surprised when you saw how grand it was? Was it thought out at all, or just paint on a wall? Is there anything that you regret? I don't understand. Are there blueprints or plans? Can I speak to the architect? Shapeable clay, or is this as good as it gets? too broken and maybe too hard to love. I was in a weird place and I saw the right face and the stars and the planets lined up. Does it happen by chance? Is it all happenstance? Do we have any say in this mess? Is it too late to make some more space? Can I speak to the architect? This life that we make, is it random or fate? Can I speak to the architect? Is there an architect? Quero ouvir as melhores do mundo. Top 40. I could eat that girl for lunch as she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. I said I'll buy you something rare. And I left it under Claire. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair. And I'm pulling in my hair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. Do mundo. Top 40. Yeah. No Sicredi não é só pagar e receber, é ter com quem contar. E aqui você conta com soluções completas para evoluir o seu negócio. Conta corrente, maquininha, cartão, internet banking, além de um atendimento próximo e que sabe o que é melhor para a sua empresa. Abra sua conta no Sicredi. Aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. 87,9, a rádio que tem mania de sucesso. 8:45. Top 40 está de volta. Aumente o volume. In the theater, the higher ups to tell you what you can't eat, where you can't go, how to dress, how to act decent. I've seen you fall to pieces, seen you completely naked. There's no more ways you can surprise me since you looked at me dead. In the middle, in the middle, and held me like you never. Executadas tocam aqui. Top 40. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem. It's only gonna get worse. I need my medication. Just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Sugar, and pour it into me. Let's lay back on, be back on, and throw it. Este é o Top 40. Say the word and I left you out. Yeah, I know the world gets tired. Say the word and I left you out. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me, good, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it. Tocam aqui. Top 40. I've been waiting all of this time. Já pensou que o seu trabalho pode fazer a diferença na vida das pessoas? Aqui no Sicredi você tem a oportunidade de colocar o seu talento em ação e vivenciar como o nosso propósito e os nossos desafios promovem o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Acesse sicredi.com.br/carreiras e venha trabalhar no Sicredi. O seu talento para um mundo melhor. Emoção. 8:57. Top 40 está de volta. Aumente o volume. How did you hold me so easy? Must still be hard to believe. Stuck in yesterday. For me it's still the same. Tell me how did your heart been so easy? Must still be the ghost that used to float around my room. It lets me know that letting go is just not the same with you. Now every night I lay here in this bed we made for two, but I'm sleeping alone while you're out there with somebody. Up in my head again, I'm caught inside myself. We promised steady footing in, but you let me down. How did your heart been so easy? Must still be hard to believe. All those memories we made are burning in my brain, and I'm stuck in yesterday. Just because it's hard, come back and heal me before I'm left scarred. You tell me we took this too far. As soon as I let down my guard, when you needed it most, and you cried, I was soaked. Now it's weeks since we spoke. Had your mom drop my clothes, and she tried to console me. Me down. Executadas tocam aqui. Top 40. We'll be right back. all the best for the rest of my life. I'ma give you more every day, every night. Every time we kiss, it's a dream come alive. Every time we touch, girl, it feels so right. I give you all the best for the rest of my life. I'ma give you more every day, every night. Do mundo? Top 40.